O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Está começando mais um Evangelho do Dia. Com Frei Jordano. Hoje é a 24ª Semana Comum, terça-feira 13 de setembro de 2016. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas 7, do 11 ao 17. Já estamos aqui nos estúdios e muito felizes com as coisas que Deus está preparando para nós. Graças a Deus. O céu inteiro está rezando por ti. E nós hoje, no nosso Evangelho do dia. Anjos e santos intercedem por ti, e se preciso, nós estamos aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Já está aqui o gato. Isso. Às vezes o gato do Tobias, do irmão Tobias, circula por cima dos papéis do Frei. Apesar do Frei já ter memorizado o Novo Testamento inteiro, não é mesmo? O Frei gosta de ler para que se siga a formatação da Santa Madre Igreja, não é mesmo? Então sigamos aqui. Vou pedir ao irmão Tobias de abaixar só um pouquinho aí, então, esta música muito agradável, muito alto astral. Naquele tempo... vamos por aqui primeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus, ou a Santa Madre Igreja, nos mostra hoje essa passagem do Evangelho de Jesus com um intuito muito óbvio, um intuito muito claro, porque às vezes somos como aqueles que têm filho único, não é? Muito protetores das nossas ideias, muito protetores e muito sozinhos, órfãos pela carência da atenção alheia, atenção e amor que nós mesmos não estamos dispostos a oferecer a nós próprios? Então, se houver isso da nossa parte, no momento em que nos for tirado algo muito querido pela vontade soberana de Deus Pai Todo-Poderoso, então agiremos com a sobriedade que o tempo nos cobra, não é mesmo? Se somos uma criança e aos 3 anos nos jogamos ao chão, esperneando e chorando, temos um desconto. Sim, temos o nosso desconto. Porque a infância ainda está sobre nós. Se temos 7 anos, também temos a compreensão dos que estão à nossa volta. Mas se já temos 20, 30, 40, 60 anos de idade, e mesmo que no sentido figurado nos jogamos ao chão e começamos a espernear e berrar como as crianças, alguma coisa está deslocada. É o tempo cobrando aquilo que deveria ter sido feito com nossas experiências e que não fizemos. E nem sempre temos um Messias passando por perto para apaziguar as nossas dores, devolver o nosso centro e o nosso equilíbrio. É por isso que devemos fazer da nossa jornada de cada dia um trabalho constante de determinação para o autodomínio, para a depuração íntima, fazendo assim, não teremos o corpo nem a vaidade, nem as nossas preferências, nem a avareza a nos envergonhar e muitas vezes fazer com que envergonhemos aquele que representamos quando dizemos somos cristãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. E aqui vamos terminando mais um Evangelho do dia. Vamos lá então com o irmão Tobias. Pode ir, irmão Tobias. Muito obrigado. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós também estaremos aqui. Estamos aqui terminando o Evangelho do dia com Frei Jordano, 24ª semana comum, terça-feira, 13 de setembro de 2016. Um agradecimento especial à Nossa Senhora Aparecida, que tanto tem velado por todos nós no silêncio celestial, mas certamente não sem muita atividade abnegada. Graças a Deus, que assim seja. O céu inteiro está rezando por ti. Graças a Deus. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, nós estamos aqui.